mil volts é um grupo fundamentado na Pedra da Esquina, sem fins lucrativos ou divulgação dos seus integrantes. A nossa correria, mano, é responsabilidade de anunciar Cristo, né, mano? De uma forma que o mundo possa entender. Embora por você eu sou criticado ou rotulado como criminoso e tal, mas aí, tá escrito assim, mano, na Bíblia, na palavra de Deus, que Davi se fez de louco pra ganhar o rei, o coração do rei. Sem falar da história do próprio Nicodemos, né, mano? Que diz que, como saberei se não tem quem me ensina, tá ligado? Eu acredito que através dos nossos raps inspirados e pá, pode resgatar uma pá de moleque que tá envolvido no crime aí. Tá na hora de abrir a nossa mente, mano. O importante é deixar Deus trabalhar conforme Ele quer, tá ligado? Uma coisa que eu sempre queria falar pra rapa do passado é, não vim pra aparecer ou mostrar, mano. O que tá faltando no rap é uma união, tá ligado? Só assim a corrente jamais será quebrada. Independente se o grupo tá aí na correria milhão das antigas, só porque aí tem mil anos de caminho, tá se achando, mano, e acabou. Você tá pensando errado. Tem uma pá de talento novo na cena aí, os moleque vivão, querendo te ajudar, tá ligado? Vem pra somar, não pra tomar teu espaço. Mas pode crer, mano, é isso aí. O importante é o que eu sou, mais um mensageiro, dependente de você, que curte o nosso som, né, mano? A nossa divulgação é você, que passa o CD de mão em mão. Ou pega nas net, baixa aí no download. Se você gosta, né, mano? Nós reconhecemos que fazemos de coração o trampo. Somos gratos por essa força aí, tá ligado? Mas tá valendo. Que toda a glória pertence a Deus, firmeza? Só Ele deve ser reconhecido e exaltado. Pode crer.